Eu não aguento mais tanta indecisão. Às vezes dizendo sim, às vezes dizendo não. Aparece sei lá de onde eu nem sei, tirando meu controle, veja o que me fez. Estou ao ponto de me entregar. Não sei se o nosso lance vai rolar. Não quero nem saber. Eu vou deixar que a saudade dói em mim depois. Mas hoje eu quero só você. E não importa se amanhã não existe nós dois. É o preço por amar você. Eu vou deixar que a saudade dói em mim depois. Mas hoje eu quero só você. E não importa se amanhã não existe nós dois. É o preço por amar você. Saudade dói em mim depois. Mas hoje eu quero só você.